do vazio. Aqui seu coração não bate, só apanha. Hoje quero parar um pouco pra falar de amor, te falar de como eu estou e como eu fiquei desde a primeira vez. Meus pensamentos agora são todos seus, meus sentimentos não são mais meus. Meu coração agora é quem manda em mim. Sinto que você não está nem aí, nem aí, nem para pra me ouvir. Só me ilude com falsa paixão. Liga às vezes pra dizer que me quer, pra ser minha mulher, mas no fundo sei que é só ilusão. Se não me ama, me deixa seguir, não me faça sofrer, preso em você. Se já não me quer como minha mulher, melhor dizer. Pensamentos agora são todos seus, meus sentimentos não são mais meus. Meu coração agora é quem manda em mim. Sinto que você não está nem aí, nem aí, nem para pra me ouvir. Só me ilude com falsa paixão. Às vezes pra dizer que me quer, pra ser minha mulher, mas no fundo sei que é só ilusão. Se não me ama, me deixa seguir, não me faça sofrer, preso em você.